Serra Golf, desça para o nível 050. Azul 4462, desce para 2000 pés, Renegão no 009, autorizado sinal LS, suporte estabilizado. Ok, 2000 estabilizado, vai formar com 1009. Sou Mike Beck, autorizado para Cairo no 1000 pés, direto, decola da cabeceira 17, com curva à direita para o corredor Axé. O transponder é 0161, controle em 119.8, corteje. Salvador, gol 9036, pronto no ponto de espera, 10. Gol 9036, a linha decola separada. Afirmativo, a linha decola separada. Vento 100 graus, nomeia nós, o ajuste 10009, no momento livre decolagem 10. 10009, livre decolagem, 9036. Estabilizando o localizador pela pista 10, vou chamar 6326. Acanamia 326, complete final, Sami Torre, 1895. 10895, 6326, obrigado. Pela linha do litoral, decola da cabeceira 17, com curva esquerda para o... Corrijo novamente, curva à direita para o corredor Axé, o transponder é o padrão 0123, o controle em 1129.8, corteja. Qual é o poder? Uma dezena a bordo, chame a torre 1895 para acionamento, táxi decolagem, bom voo até o regresso, quilo KBXR. Salvador, muito boa tarde, aqui, informação 35627, 190 Aracaju, copia? Autorizado para Aracaju, nível de voo 190 pela Golf 677. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5562, o controle em 119.8, corteja. Trip 5627, correto cotejamento, chama para acionamento na Pátio 3. Contato radar, só para o nível 390, vai direto Puca. 390, direto Puca, 9036. Índio Juliette, boa tarde, chame para táxi. Ciente, o ajuste no 010, reporte no ponto de espera da OSCA. O 1949 está com 115 agora, 12.5 Aracaju. 12.5 Aracaju e 115 a bordo. Está livre o táxi e a parte 1 no Índio Alfa, no ponto de espera, a torre 1895. O altímetro 1010, gol no 649. Autorizado táxi, parte 1 no Índio Alfa, ponto de espera 1010, gol no 649. Twitter Juliette, autorizado, ingresso 17, reporte alinhado e pronto. Desça para 3.000 pés, QNH 100, mais Serra Gol. O Janeiro 6326, no Solos 36, chame Solo em 121, décimo 9. Solo 7219, eu farei 6326. Feito Mike Quebec, o ajuste no 0, no 0. Reporte no ponto espera da lógica. Puxa, 6326, boa tarde, prossiga na Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, portão 01, puxa, 6326. Torre, 1189. 1895, obrigado. Nós de decolagem, toma 7. Google 1649, vento 090 graus, 159 de decolagem da 10. Enter. Torre Azul 4462 estabilizado. Azul 4462, continua aproximação, aguardando pista livre. Temos um Boeing da Gol para rolar de 10. Positivo. Tomar em Quebec, autorizado ingresso 97, a portinha alinhada e pronto. 2.000 pés, 90, reportaria estabilizada no final da LF, boa noite, 07. Escrito Índia Juliette, decolado aos 37, chame controle em 119, décima 8. 198, Vitor Índia Juliette, boa tarde, Golo 9280, foi direto Bonf, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, QNH 0 no 0. Controle Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette, decolou na sua escuta. Vitorinha Juliette, boa tarde, mantém-se condições visuais, QNH 0 no 0, reporte farol da barra. Reporte farol da barra, boa tarde, Vitorinha Juliette. Espera. Na 3217, reduza para velocidade de aproximação, segue tráfego a 5 milhas com 1.30 graus C, complexo final, sobre torre 1895. Reduzindo 189, confirme a torre 1895. Afirmativo. 895, 3217. Ok, mesmo posto. O 1649, decolado aos 38, chame controle em 1198. 198, bom. Ótimo, Salvador, o chip 5241. Prossiga, 5241. Ainda nada da autorização. Não, ele deve chegar pra mim 30 minutos antes. Então agora são 17h39, ele deve chegar pra mim às 17h45, ok? Ótimo, não tem nenhum vídeo acelerado, não, já tá marcado. O senhor já está pronto para puxar isso? Pode ser, o próprio fechado. Eu vou checar aqui com o centro se eu consigo adiantar uns minutinhos, ok? Pode ser, porque esse horário houve uma mudança no horário, e o nosso centro lá de loja lá com deu bola. Ok, compreendi. Eu vou checar lá com o centro. Paulo Salvador, boa tarde, tá 3155, informação Romeu, coordenação Guarulhos. 3155, aguarde o instante cópia 340 para Guarulhos. Escuta, saída prevista? Subida da El, ok? Da El, lê da Eudes. Da El, lê da Eudes, obrigado. Tomar em Quebec, atentando a estrutura de turbulência do Embraer da Azul, livre decolagem da 97. 09. Está em redução, boa noite, 07. Vitor Mike Quebec, confirme chamado para iniciar. Estamos na aeronave, já passou o externo para pouso no zero. Ciente. Controle o Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, desce para 2.000 pés. autorizado com a aliança parcializada. Perdeu a reportagem autorizada, mais da Gol. Azul 4462 no solo, 41, no nível de solo, 1, 2, 1, 2, 9. 4462. O 35241 está na escuta, para cópia. 5241, autorizado para a história da conquista, nível 200. É, a rota direto, decola da cabeceira 10, com curva A. Direita, subida Arbor, após direto para conquista. O controle em 1 no 9.8. Estamos aguardando apenas o transponder aqui, concentra, ok? Cotejo. Ok, atualizado, vitória da conquista, 200, decola da 10, direita Arbor, após DCT. O controle após 1 no 9.8, aguarda o transponder. O 5241 está pronto, pushback, o trip 5241, correto o cotejamento, está livre o push, chama para o táxi, o altímetro no 0 no 0. Comem o 10, livre, puxe e acionamento, chama ataque 5241, 5241, corre. Salvador, uma boa, 4462, da Azul, livrou. O Azul 4462, táxi livre via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, chamará 4462. 2500 para o Victor Mike Quebec. Autorizado 2500, direto Cairo, Victor Mike Quebec. Quebec, passará atingindo. O meu Oscar, aguarde um instante, 1.000 pés para a Morro de São Paulo. Sol 3217, no solo 42, divide 8, chame solo 1, 2, 1, 9. Direita 219, 3290. 340, pela APO Zulu 44. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Dael, Leda e Eudes. O transponder é 5557 e o controle em 1 no 9.8. Cotejo. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 44. Decola 590, curva direita, saída da El, Leda, Eudes. Transponder 5557, controle 198. O 3155, correto cotejamento, chame para o push no portão 8. Camarada. Azul 4462, ingresse via Juliette para o portão 3. Juliette, portão 3, 4462. Prossiga. Esse vento é constante ou com rajado? Tira Alfa e Juliette para a posição 10, 1-0. Alfa Juliette para o 10, 3-2-1-7. Zulu Romeu Oscar na escuta para cópia. Zulu Romeu Oscar autorizado para Morro de São Paulo, 1.000 pés direto. Decola da cabeceira 1-7 com curva direita para o corredor Axé. Transponder é o 5. Perdão, 0153, o controle em 1 no 9.8, cotejo. Zero nove a bordo na Aerostar, chame a torre em 1895 para acionamento, táxi de decolagem, tenha uma boa tarde, o quilonos, o altímetro 610. Romeu Oscar, chame para o táxi. O localizador Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, complexo final, chame torre 1189. Agora com a torre 1295. Goma 649, chame centro Recife, 1251 e alterne 1339. Controle em Salvador, muito boa tarde, 3546, sem dar Romeu, até o 1190 do centro. 35446, vou ir direto Duna, desça para 3.000 pés, QNH 100. Duna, desça para 3.000 pés, 35446, muito grato. Golo 649, controle. Prossiga. Estamos centro Recife, 1251 e Alterne 1339. 251-3395. Condições, a resposta para cancelamento, Mike Serra Golf. Boa noite, 07, no sol, 946, Lívia Direito, chame solo, em 1219. Lívia Direito, 1219, obrigado. Gente. Boa tarde, voo 807, livrou? 807, boa tarde, taxi na Alfa e Juliette para o portão 9. Alfa, Juliette para o 9, 807. Confia em paz, estacionamento? Na Terra da Bata. Ciente, o Mike Serra Juliette. Golf, Mike Serra Golf. Golf. 1-2, ok? 5-0-1-2, tripe 5-2-4-1. Correto, 5241, chame a torre em 1895 para a decolagem. 1895, muito obrigado. 1895. E 1998, um bom voo. 1998, ok, o Quebec Air. Controle de Papatango, ok, o Quebec Air. Boa tarde, Papatango, ok, o Quebec Air. Mantenha as condições visuais, RNH 1090, reporte para da barra. Autoriza 2500 para direto morro para o Quilo Quebec Serra. Autorizado. Grato, 2500 direto morro. Como vai? Boa 9280, desça para 2000 pés, RNH 010, autorizado para a LF, porta estabilizada. 2010, é porta estabilizada. 2900. De base para final, Mike Serra Golfo. Tráfego avistado, Lise Pouso 17, vento 080 graus, sendo 3 longe. Trinta e 5627 está autorizado o posicionamento, chama para o táxi. Autorizado Vera Cruz, 500 pés, proa sul, o frequência do controle 19.8 e o transponder 0110, hotel Asca Azul. O hotel Asca Azul, contingenciamento correto, reporte quando pronto. Ciente, não atraso, vou informar, o vento 100 graus, 13 nós, o ajuste 0, 10, reporte fora do solo, o hotel Asca Azul. Aí, o 5-3-4-1 fora do solo. 5241 decolado ao 50, chame agora o controle 119-8. 198, boa tarde. Boa. Mike Serra Golf no solo 50, autorizado backtrack, reporte pista livre. O Kilo Romeo Oscar, irá seguir o Sierra Romeo 22 que pousou no 97, reporte alinhado e pronto, cabeceira 197, o Kilo Romeo Oscar. Salvador, trip 5241. Contato trip 5241, contato radar, Salvador, nível 200, saída Arbor. 200 Arbor, 5241. Controle Salvador, Goma 075, está assistindo a informação, Romeu. Goma 075, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari, 050, Goma 075. Trip 5241, uniforme tráfego 12 horas, a meia dúzia de milhas, um bravo novembro 2 papá, mantendo nível de voo 2500 pés, correção mantendo nosso voo de 2500 pés, como é? Sente notificação 5241. Caso Luna, me escuta. Então dá presente controle de Itapuã, o atrasco azul. O atraso casulo agilizando o cruzamento do campo na medida do possível. Temos um tráfego a 3 milhas do externo para pouso 190. Um Boeing da Gol. Ok, está agilizando o voo. Bem escutado. 5627, POB de 59, autonomia de 3 horas e 30. A alternativa vai ser Salvador. 3 de 30, Salvador e 59. Está livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa. Até o ponto de espera da 10, o QNH 1010, quando pronto, ator 1895, tenha um bom dia. Repasse de Alfa, espera 1895, 1010, 1010. Solo é o T3155 para o concessionário no 8. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Sente o Atlético Azulu, comprou do farol de Itapuã, na minha escuta. Azulu. Torre, boa tarde, voo 9280. Voo 9280, boa tarde, informa o tráfego à sua direita, 500 pés, a Irá interferir na sua aproximação, um helicóptero, o ajuste 9090, vento 1000 graus, 15 nós, cheque trem, livre pouso 90, voo 9280. Este trato, baixo travado, livre posição no zero, 9280. Romeu Oscar Bravo, correto o cotejamento. Para o acionamento táxi e decolagem, chamará a torre em 1895. O altímetro 1010 com 4 a bordo, tenha uma boa tarde. Alô, Salvador, Delta 3155 para o curso da tarde. Tarde, Goma 755, autorizado, pegada bom, se desça para 4.000 pés, QNH 10, 10. O acionamento, pushback no 08, chama para o táxi. Livre, chama para o táxi, após o ponto do mesmo, ali mantém cabeceirão no 0. Após o gol na final, ali mantém não no 0, 5.627. Opa, tá ótimo. Ok, Oxa 6321, autorizado para Brasília, nível de voo 320 pela Apple Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Arbor, transição Elefa. Transponder é o 5551 e o controle em 119.8, corteja. Autorizando 320 para Brasília, na superior Zulu 17, decolada 10, curva direita, tercida Arbor, transição Elefa. Transponder 5551, controle é 1980. Correto, chama para acionamento, o Oxa 6321. Camará, 6321. Já está se resolucionando agora o controle em 199.8. Batão, você é o Oscar Azulu, boa tarde, mantém informações individuais, QNH 010, reporte para o da barra. Olha o seu cenário, mano. 160 para Ilhéus, é isso? Confirma. Afirmo. Ok, vou recoordenar o nível aqui, aguarda um instantinho. Ah, foi só nível coordenado. É que o que eu tinha aqui era o do repetitivo, é 240, só aguarde um minutinho e eu já coordeno, ok? Não, mas eu aceito 240. Ok, então o Ocean 6327, autorizado então para Ilhéus, o plano Yankee, inicialmente no 240, a rota direto, decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da Euleda e após direto Ilhéus, o transponder é o 5543, o controle em 199.8, quanto é isso? 240 Ilhéus, direto, decolando da 10, com curva à direita na da Euleda, após direto. Responda 5543, controle 199.8, América 327. 6327, correto o cotejamento, chame para o acionamento. No portão 01. Afirma 01, camarada, 327. 30-3546. 3546, completo sinal, torre 1895. Salvador, boa tarde, 35446. 35446, continua a transmissão, aguardando o ficha livre, temos um ATR da companhia na rolagem. Gente. 35627, vida colagem, zona 0, vento 100 graus, zona 5 nós. Iniciando, 5627. Quilo Romeu, acho que decolado aos 57, chame controle em 199.8. 198, obrigado. Salvador, é o Papa Romeu, um abraço. Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Está no PAC 3, cara, já acionando, é do contato. Está passando o quilo Romeu Oscar, mantém as condições visuais, QNH 1090, reporta para o da Barra. Reporta para o da Barra, Romeu Oscar. Para iniciar a decolagem. Bravo. Livre pouso, 5446, reportaremos trem. 35627, decolador 58, chame o controle 19.8. 19.8, flip. O Romeu Oscar Bravo, vento 100 graus, 14 nós, está presente, livre decolado, só tentando as aeronaves estão taxando no pátio principal. O Romeu Oscar Bravo. Bravo. 129 a bordo, autonomia de 4 e 5, alterna Gabriel para o táxi. Tá livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, altímetro 10, quando pronto a torre em 18.95. Tenha um bom voo, uma boa tarde. Tá 3, 1, 5, 5. Táxi, pátio, Índia, ponto de espera 10, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 2, 5, muito boa tarde. Próxima, Juliette, 9280. Repouso, 3546. Gente. Começa a cobrar fora do solo. Romeu, acho que cobrar por fora do solo, 59. É, Matei, me escuta até o farol de Itapuã. Bravo. Prossiga. Mestre, permaneça ali. Controle, o voo 9075, após o estado, pode descer 2000. Goma 075, desce para 2000 pés, QNH 1090, livre LS, corresponsabilidade. 2000, 1090, livre LS, mas está mais estável com 1075.